está 4.2230. Ajuste de altímetro 1016. Mantenha o curso localizador, desce no glide se desejar. Prontinho, a gente está interceptando já o glide também. Estão praticamente estabilizados em ILS. Muito grato. Nada. O número 9 teste está autorizado a final do ILS X-Ray, reposto estabilizado. Devo ILS X-Ray, reposto estabilizado com o 697. Tá 3283 para o curso localizador, direita para o A040, reposto estabilizado. Direita 40, repassará, 3283. Rumba 25, direita para o A010. Direita 0110. Para 2109. Anabirba, 2109, com no 328. Tá 3144, redução para 2209. 2209, 3144. Quirico final 90. MacJet, Romeu. Condições de pouso pairado na cabeceira no 7? Afirmativo, pouso pairado na 7. Aí garão. 12 horas, agora 7 milhas aproximadamente. Mantenha a proa 040, reporte localizador, mantenha 2.000 pés. Gente, pagará. O TAN 3283 intercepte o curso localizador nesta proa, reporte estabilizado. 3283. Passarido 2230, 3.000 pés autorizado. 1016 no ajuste. Para 2.000. E está estabilizado no ILS 2230. Para 3.000. 3.000 pés o 2230. Para 3.000. Então eu posso abandonar o glide, que ele vai ficar para baixo. Né? Não, então prossegue no glide. Pode prosseguir no glide para 2.000, 2230. 30. Voo no 697, desce 2.000. Complete o ILS. 2.000, complete o ILS com o 697. Zona 328, final Salvador, 11935. Zona 35, uma passagem boa na 328. Boa. Carão, ombro aqui. Gente, ele tá passando 5.300 pés. Intercepte o curso localizador nesta proa, reposto estabilizado. Passará estabilizado, 135, qual é o visual começo? Voo no 697, Torre Salvador, 18.95, com pouso. Do passareto? Gol 1697, 11895. 1895, gol 1697, obrigado. Nada. Salvador, boa tarde, gol 328. No 328, desça ao nível de voo 050. 050, mantendo a proa 030, gol no 328. Mantenha a proa 30, intercepte o curso localizador nesta proa. Nesta proa, intercepte o localizador, 328. O TAN 3283, desça 4.000 pés, ajuste de altímetro no 06. 4.016, 6283. 060, ajuste no 015, redução 2100. Está mantendo 200. Ciente, graças. Prisado, uma centena, 179. Livre pouso, TAN 3204. 2 Salvador, boa tarde, gol 697, estabilizado, ILS X-Ray, pista no 0. Baixar checado. 697 a segunda, ajuste no 015, informa o tráfego, helicóptero, Robson 44, para pouso pairado na 17. Gol 697. No 328, redução 1909, desce 4.000 pés. 1904 4.000 pés, gol no 328. O TAM 3283 está autorizado até 2.000 pés no glide. 2.000 no glide. Passarido 2230. 5, tá seguindo o ATR 12 horas, 4 milhas e meia, 1.65 nós de ground speed. Reduz um pouco a velocidade para 1.70, complete o ILS, chama a torre 1.895, bom pouso. Vai reduzir, vai chamar a torre 119, 1895, obrigado, até já. Zona 44, final Salvador agora, 11935. Final Salvador, Zona 35, obrigado, uma boa noite. Bom dia. Ilhas. Positivo, reduzindo. Corno 328, reporte estabilizado, localizador, desça 3.000 pés. 3.000 pés, está estabilizando o localizador no 328. Ciente. Salvador, final, muito bom dia, Zona 3. 3144, desça a 4.000 pés, mantenha a presente proa, intercepte o curso do localizador nesta proa, reporte estabilizado. Mantenha 4-6, intercepta seu curso informe estável, 3-0-4-4. Reduz a indicada a 1909. 1909-3-0-4. São 304, no solo 07, livre direito, solo 121, decimal 9. 21, decimal 9, 3-0-4. No 697, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1-0-0 graus, 1-6-9. Livre pouso, pista no zero, gol 1697. Mike Juliette Romeu, perdi contato visual do seu tráfego, confirma posição. Tá no setor noroeste, se aproximando para Gandabata. Gente, a porta na final vai fazer pouso na 17, Mike Juliette Romeu. Porta na final 17, com pouso parado na 17, Romeu. Passaria 2230. Robson 44, informa o tráfego, Robson 44, sua esquerda, prosseguindo para o pouso paerado na cabeceira 17. Ok, ciente com o tráfego antiqueza, passar externo, baixada e travada. Ciente. Voo no 328, prossegue até 2000 pés no slide, se desejar. Dublagem 1, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Está autorizado a final do ILS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. Reduz 1-809 agora. Positivo, reduzindo, 3144, informe estado, final do X-Ray. Continua a aproximação, o ética está livre. Gente, 2230. Atlético Romeu na final da nossa ética, para pouso pairado. Ciente da Romeu? Ciente. Web 6721, informação Romeu confere, autorizado. Pronto-cópio. Pronto-cópio. Web 6721, autorizado Salvador para Fortaleza via UPZULU 19, nível 330, decola pista 10, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Fruti, transponder 5535, controle de frequência 120.8. 330 autorizado, de Salvador para Fortaleza, apesar do 9, decola 10 com curva esquerda, saída Momo, transição Fruti, 5535, transponder 1208 a controle. Web 6721, cotejamento correto, reporte pronto para puxar o sinal. Agora. Passaria 2230, cheque 3, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1-0-0 graus, 1-6. Autorizado pouso, pista 10, está com a trem baixada e travada. Boa no via Alfa, Juliette, com 1-6-7. Mas Juliette Romeu, solo 1-0. Em frequência. Torre 1895, com pouso. 1895, obrigado. Mas Bravo Uniforme, quer dizer, táxi. Reporte aprovado. Muito boa tarde, eu estou 3283, passando sim para visual com 1-0, trem baixo. 3283, visual com tráfego para frente? Não, negativo. Ah, não, positivo, visual. Gente, o senhor vai arremeter devido à separação? Quer arremeter agora ou mais na frente? O senhor autorizaria um 360 na presente? Hã? Negativo, que eu estou com outro tráfego no... chegando, deve estar 6 milhas atrás do senhor. Só se o senhor quiser ingressar na, no circuito, e mesmo assim será o quarto para pouso. Sete. Você já remeteu ingressar no circuito? 2230, solo, 121, decimal 9. 219, boa. Foi Salvador, boa tarde, com 328, próximo a Duna. Umba 25, pouso autorizado no 0, uma centena, 159. Umba 25, ciente, autorizado pouso. Torre, 3283, então descontinuando a aproximação em função do tráfego à frente. Se autorizar, a gente curva à direita, ingressa na perna contra o vento da 1-0, ingressa na perna do vento posterior, e quando o senhor autorizar, a gente pousa. Negativo, tá? Remete, vai subir para 1500, mantendo a proa, após vai ingressar direto na do vento, para não ter que cruzar o campo posteriormente. Positivo, então arremete em frente, é isso? Afirmo, subiu para 1500, arremeta em frente, ajuste no 0 no 5, aguardando instruções para ingressar na perna do vento. Positivo, arremetendo em frente para 1500. Ciente, Zulu, Oscar Alfa, confirme a altitude que passa. Gol 1328, continue a aproximação, aguardando pista livre, ajuste no Salvador no 0 no 5. No 0 no 5, aguardando o gol 328. 3144. 3144, reduza para mínima de aproximação. Mínima de aproximação, 3144. Faça uma espera, correção, uma órbita na posição ITAP, pela esquerda. Posição ITAP, pela esquerda, gol 924, vai manter o 050? Escuta, eu vou mandar o senhor curvar assim que possível, para encaixar aqui como terceiro para pouso. 3283. Uma espera em Duna, a aeronave da companhia está remetendo, vai seguir para pouso e o gol vai fazer uma órbita no externo a 2000, ok? 3-1-2-3-1-4-4-7. Pode manter a proa à espera com a inbound 1-0-0? Autorizado. Gente, obrigado. Nós ajuste no 0, no 5. Vem de pouso, gol 1-3-2-2. Informação Romeu, autorização Fortaleza. Gente 2. Gente 2 ou 3-2 no meio? 3-2 no meio, confirme ciente da informação, Romeu? Tá, ciente da informação, Romeu. 3-2 no meio, aguarde um minuto para a copa. Obrigado. Calma, informo que ainda não recebo o transponder. Ciente, mantém a posição. Gente. Firme, vai para Fortaleza. Controle Salvador, Papatango, Victor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, mantém a UNA 1500 pés e foi para Paripe, reporte Paripe. UNA 1500 Paripe, poderia confirmar como recebe o Vitor Mike Quebec? 5x5. Gol 924, mantém a espera sobre ITAP, informo que é devido à aeronave que arremeteu e há mais duas aeronaves para pouso na frente da sua aeronave, o gol 924. Gol 924. 3283, informa o tráfego, um Airbus da companhia, mantendo 3 mil pés, próximo a Duna, fazendo espera. 06, boa tarde, Aracaju, aguarde a cópia, 1015. Aguardando o cópia, gol no 806. Nossa, o TAM 3283. Afirmativo. Então vai reportar na base, na 3283. De 283, quanto tempo para gerar base? 30 segundos, senhor. Mike Bravo uniforme, decola e mantém na proa, aguardando instruções. No meio da TAM, pronto, cópia. Autorizado, Salvador Fortaleza, nível 330, Pesolo 19, pista 10, curva à esquerda, saída Momo, transição frote, controle 120.8, transponder 5552, TAM 32, eu não lembro. Conforme autorizado 330, Fortaleza, decola pista 10, pela ponte, Momo frote, TAM Pesolo 19, ponte prossegue em rota, controle 1208, o transponder 2-3-2-1-6. Portão 2-3-2-1-6, acho-me pronto. Top 0 a bordo, autonomia 3 horas e 40, a perna confirma. O azul, livre táxi, pátio, de alfa, quando espera 18-95, 1015. Uma boa viagem. Pátio, mídia alfa, quando espera todos, 18-95, 0-1-6. Fala, Gol 328, liberou? 328, táxi via Alfa, reporte antes da Taxi Jurete. Alfa vai chamando da Jurete. Posição ITAP no nível 060, correção 070. Gol no 600, vai programar a ordem da ITAP, 070. Gol no 600, desconsidere última instrução. Gol no 924, abandone espera sobre a posição ITAP da presente, reassuma voa Duna e desce para 4.000 pés. O ajuste no 0 no 5. 4.000 pro de Duna, gol 924. Controle, boa tarde, Mike Bravo uniforme, mantendo a proa até 3.000 na sua escolta, sai da mão. Tá passando Mike Bravo uniforme, mantenha... Correção, contato radar, sobe mantém o nível 80, saída Momo. Saída Momo, Mike Bravo de fora. Controle 1208, transporte 36, gol no 80. Esquerda, após a decolagem, confirmando a curva, curva esquerda, chame pronto, portão 62. Curva esquerda, separa pronto no portão 06, gol no 80. Cuidará na esquerda 10, gol no 94. Alfa Tango Tango, desça para 3.000 pés, o ajuste no 0 no 5. 3.000 no 0 no 5, vai desconsiderar a espera? Desconsidere, afirmativo. Grata, Alfa Tango Tango. Responda 5537, o gol no 754. 390, saída Puca, transição... Limpar, controle após 120, decimal 8, acionar 5537 e aerovia up, jogo 10. Correto, portão 8, time pronto, 9754. Chamarei, gol 9754. Próxima é Juliette, o 328. No 328, após o azul, portão 9. Após o azul, 309. Ciente, autorizado a chegada, bom. O Mike Quebec está visual com o cão? Negativo. Ciente, reporte visual. Botará. Bom dia, tá 3044, final estabilizado, passando o mata. Posição, Simbra. 3044, continua a aproximação. Agora de Sanívia. Agora de Sanívia, tá 3044. 3283, no solo 21, deixa no solo 121 nesse manobra. Pro a 060, o limite ao localizador desça para 4.000 pés. Confirme e é indicado no 600. A censura pediu 220 e vai empurrar para a esquerda, né? Do 060. Direita. Correção, esquerda, afirmativo, esquerda 060. Esquerda, 060. Ação de som. 3, 2, 3, responde. Chamada 121 no decimal 9, caso negativo, retorne para a minha frequência. Paulo, tá 3, 2, 3. 3, 2, 3, reporte antes da Juliette. Seu portão previsto é o 3, vai manter antes da Juliette devido ao Webjet que já está autorizado puxar no portão 4, TAM 3, 2 ou 3. Alfa Tango Tango, mínima limpa. Poderia repetir? Confirme a mínima limpa. Eu não entendi não. Alfa Tango Tango, confirme a mínima limpa. Norte em flap. Alfa Tango Tango, confirme até quanto tem condições de redução? Até 100 nós. Reduza para 100 nós, Alfa Tango Tango. Reduzindo. Autorizado. Afia, 409. Do 4089, após o pouso do Airbus da TAM, a linha e aguarde para decolagem imediata. Mantenha a porta 2, solo. Mundo 924, continua a aproximação, hoje está livre. Sérgio. Meu nome é 00, desce para 3000, ajuste no 0 no 5 e mantenha a proa. Mantendo para 060, descida para 3000, ajustado pelo 15, 0600. Azul 4089, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento 090 graus, 169, decolagem imediata. Completou 360, então mais que 10. Mais que bem, quem diz mais um 360, aguarde para ingresso no final. Iniciando outro 360 para a esquerda, então mais que bem. Na 6315, vetoração para sequenciamento, direita 220, o limite é o localizador. 924. 721, no livre táxi, à sua direita, ponto de espera 1895, o ajuste 1015, o 6721. 721, salivo táxi, à direita na Índia, alfa, ponto de espera, chama torre do espaço. São 3223, ingressa Juliette para o portão 03. 44 segue o TAM, portão 11. Portão 11, 344. Essa que se rei da pistola 0, reporta estabilizado. Reportará estabilizado, e ele é a que se rei da pista 10, precisa para 2000 por 1500. Só levou azul. 4089. Azul 4089, contato radar, sobe e mantém o nível 300. Está presente Leda, após Leda Eudes. Presente Euda, Euda, Leda Eudes, 4089. siga. Salvador, LZ-6721, no próximo podcast. Bom, no 924, no solo 27, livre à direita, só ali no 21, no sinal 9. 219, bom, 924. Pesado sobre voo litoral sul, 500 pés. Decolada 197 com curva à direita, ingressa à linha litoral. Controle 1208, transponde 0195, mate diretamente. Receptando a final da 17, de Tomé Quebec. De Tomé Quebec, faz uma curta final. Botará na curta, Quebec. R$18,95 a torre, Marte Delta Romeo, ajuste 1015 no voo. Salvador, bom, no 924, entrou. No 924, reporte antes da Juliette. Juliette, bom, 924. Papá, Mike Juliette Romeo. Confio, Pai, desconto. Uniforme, Centro Recife, no 2685, no 2545. Afinal de 3 milhas, Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec autorizado pouso, pistão no 7, vento 1,00 graus, 1,69. Livre pouso na 7, Quebec. Boa tarde, essa é a identificação autorizada, chegada Bonf, desça para 4 mil pés, o ajuste na 0. Bonf, 4 mil, 1 na 0 na 5. Controle, objetivo 721, boa tarde. Web 6721, boa tarde, contato radar, sobe para o nível 330 e saída Momo. 330 na Momo, 6721. Controle Salvador, Papa Romeo, Mike Vitor. Mike Vitor, aciona identificação autorizada, chegada Mari, redução para 250 nós, desce e mantém o nível 050, o ajuste na 095. Olha só, Mike Vitor, mantenha a presente velocidade da presente voitap. Ok, tap da presente mantendo velocidade para 5 mil, Mike Vitor. Desde o Tomé QB1, autorizado táxi para o pátio 4, na minha escura, até acontece os motores. Escuta, prossiga. Seria a nossa autorização, Vitória? Já sim, só um minuto. Prepare arbor. 1-2 já aprovado. Arbor. Bom, Salvador, bom noite. 06 para 06, sim, só um minuto. Será 63 na 5, desça para 3 mil pés, o ajuste na 0 na 5. Qual a possibilidade do 672 no voo frotida presente? Não tem a saída, aguarde coordenação. 4089, Centro Recife no 3325, 1251.